De lado, por conta do problema iminente, tem que resolver. Eu tô ligado, cara. É complicado, né, bicho? Essas paradas aí. É complicado. É complicado, é complicado. O que a gente pode fazer, né, bicho? Ficar triste, resolver a vida, como é que vai ser? Pois é. Tem que dar prioridade no que. A gente tem que dar prioridade à melhora, né? No caso aí, a gente tem que tentar melhorar o máximo possível aí pra gente, porque de resto, cara. De resto, o que a gente tentar fazer de diferente é só tristeza e decepção, né? É. Infelizmente é só tristeza e decepção, não dá, nada, cara. É complicado, gente, é complicado. Tenta aí. Não fica triste não, cara. É assim mesmo. Não vai voltar. Não, cara, eu tô. Eu tô zoando, pô. Aí falando papo reto, não tô assim, triste pra caralho. Mas a gente tá triste com a situação, cara. Situação do, as coisas que como as coisas estão andando. E diz aí, as coisas não estão andando de bom pra melhor, pô. Tá andando de ruim pra pior. Então a gente fica triste, cara. A gente sente. É, no geral sim. De forma geral, se você for colocar o contexto no país, na parada toda aí, sim. Aí eu concordo com você. A gente sente, por mais que a gente fale assim, ah. Deixa rolar. Não, cara, a gente sente, a gente queria que isso aqui fosse um lugar melhor. A gente queria literalmente morar na nossa casa, não querer ir pra outro país, porque outro país é melhor e tal. Eu queria ficar aqui, cara, aqui de boa. Trabalhar normalmente, receber seu salário justamente, ter seu emprego, sei lá. Ter uma. Como é que eu vou explicar? Ter uma oportunidade de você literalmente não trabalhar na CLT. Aí os caras vão lá, criam um emprego fora da CLT e o governo vem, começa a taxar, começa a fazer um monte de merda, começa a obrigar os caras a botar 13º, seguro-desemprego. Não tem como, cara. Isso aqui, tudo que você criar aqui pra melhorar as coisas, pra aliviar, os caras vão lá e quebra. Você tem que criar de novo, tem que criar de novo. E a gente fica nesse... É um ciclo infinito. Infinito. Literalmente, é infinito isso aí, né? Infelizmente. Complicado, cara. E porra, como é que eu não vou ficar triste com isso? Fico triste, cara. Realmente. Eu fico triste com o tanto que eles pegaram a nossa cabeça e ficaram falando assim, não, o emprego de CLT é bom. O emprego de CLT é isso. É aquilo, é um trabalho seguro, é não sei o quê. E foi acabando, foi detonando, acabando com os camelô, acabando com a porra toda. E agora só tem emprego em CLT e não tem emprego pra todo mundo. E aí, agora? E agora? Agora deu ruim, cara. Agora realmente deu ruim. Isso aí realmente me deixa triste, cara. Me deixa triste também. O fato de não ter dinheiro pra porra nenhuma. De não chegar a ter uma grana pra comprar as coisas pro meu filho. Porra, eu tenho grana nem pra comprar a porra da porra do meu chinelo. Porque o chinelo aqui tá cheio de prego, furando meu pé já. E nem grana nem pra isso, cara. Minha grana vai toda pra conta, cara. Toda pra pagar conta de luz, conta de água, aluguel, qualquer dinheiro que eu pego só vai pra isso, cara. É isso, né? É isso que eles prometeram pra gente, é isso que eles falaram assim. Estuda. Estuda pra você ser alguém na vida. Então tá, eu estudei aí. Eu termino os estudos. Não tem como, cara. É fudido. Literalmente tudo fudido, cara. Foda. A ferra do baião aí caiu. Infelizmente, meu amigo aí caiu. Eu tô falando aqui sozinho, né, cara? De cara falando sozinho. Isso aqui é o pós-live, ele não tá nem aqui. Provavelmente a net dele aí deu ruim. Não é isso, cara. É isso que nos prometeram. É isso que disseram. Mas fazer o quê? Ô, ferra, tá aí, cara? Oh. Internet da Bahia é foda, cara. Os caras botam a internet a 220 na nova intensidade e fica essa porra aí. Cara, eu acho que não foi a internet não, acho que foi o próprio disco. A internet aqui também não parou de salvar. É, aonde eu parei com você que eu tava? Ele falou, acho que foi do negócio lá, que o governo fica fudendo a gente, que ele tem que ficar tirando um monte de coisa. É, pois é, né, cara? Foi o que eu falei. O governo vai lá, inventa que a gente aí. Inventa a gente trabalhar em CLT, aí isso aí fica difícil, fica imposto, caralho, aí a gente cria novos empregos. O cara da CLT vai lá e taxa. Bota lá pra trabalhar, bota lá pra obrigar o cara a pagar isso, pagar aquilo. Já era, cara. Aí tem que criar outra coisa, tipo, se curso sem fim, tem que conversar aqui, cara. Eu, cara, sinceramente. Ah, sinceramente, o CLT, eu quero só pra pegar a experiência, mas eu espero que seja o primeiro e último emprego de CLT. Né? No máximo, se eu tiver outro, talvez dois ou três. Porque isso não é vida, não. Eu sei que eu não vou me aposentar nessa porra. Eu não vou me aposentar. Pra me aposentar, eu sei que eu tenho que ficar mandando ovo das pessoas improdutivas, tenho que ficar mendigando emprego. Pra me aposentar, isso não é vida pra mim, não, pô. Ficar mendigando emprego é humilhante, né? Tomar no cu, mano. Que bagulho humilhante, velho. Amanhã eu vou ter que ir na porra do RH pra explicar uma filha da putagem que fizeram comigo, uma porra de quebra de contrato. Vou ter que ir agora, praticamente eu vou ter que me humilhar por uma coisa que eu não fiz nada pra ela. Eu não fui, não mandei aquela mulher tomar no cu, não mandei a gente tomar no cu, não falei nada. Só era pra eu ir pra outra loja, aí pra ela me prejudicar, ela me desligou da loja pra atrasar todo o processo pra eu ir pra outra loja. Pra treinar, porque lá não tava dando pra treinar. Isso é ridículo, velho. Eu não quero ficar passando por essas coisas. Sensativo. É, porra, é foda. Aí você vai ter que. Aí você tem que se abrir, você tem que falar da sua vida, você tem que falar que tá estudando, que você precisa. Que... Nossa, você tem que, cara. Você tem que estar desesperado, né? Você tem que mostrar que você tá desesperado, que você tá. Que você depende deles, que você tem que ter misericórdia. Eles são seu Deus, cara. Pois assim. É, cara. Pois é. Uma coisa que eu não quero. Mas é uma coisa que eles querem. E eu não quero. Mas vou ter que fazer. Ficar se humilhando cara de emprego, mano. Uma vez eu consegui emprego assim, sabia? Me puxa saco. Nessa porra assim, velho. Ele puxa saco? Eu não queria, eu nunca gostei de ser isso. Eu testei, cara, pra ver, eu fui puxa saco. Eu consegui um emprego, cara. Você não puxa saco. Porra, você não pode ser você mesmo, você tem que ser puxa saco. Tem que mostrar pra empresa que você tá humilhado, que você depende dela. Que se ela quiser, pode comer tua bunda, pode comer tua esposa, pode comer quem eles quiserem. Porra, mano. Chega, mano. Tem que mostrar pra eles que você só depende deles, que você só vive por eles. Exatamente, cara. Eu tava conversando aqui, essa casa aqui que eu tô morando é de uma menina que se mudou pro Ceará e ela tá lá, velho. Meu irmão, é escravidão aquilo lá, cara. Literalmente. E a Rede Globo não vai lá ver isso. Agora, pra os trabalhos aqui que o nego realmente tá precisando, não sei onde é, tá falando que é trabalho escravo, caralho. Eu abri a Rede Globo pra ver ontem. Cometi esse pecado. Aí, dizendo que é trabalho escravo. Eu compreendi na hora o que que tá acontecendo. O que tá acontecendo é o seguinte, é os caras que estavam provavelmente vindo do Nordeste aí, vindo pra trabalhar aqui, só que não tem casa, né, pros caras, né? Não tem casa, pô. Acho que o Smoke provavelmente arrumou uma casa fodida pra ele, cara. Só tem essa casa aqui, mas vocês podem trabalhar aqui, sei lá, alugar outra casa e tal. Os caras vieram, fizeram, foram, pô. Aí a Rede Globo tava mostrando lá que é trabalho escravo, mostrando onde os caras dormem, mas falar do trabalho, ninguém falou, como tá bom, é trabalho escravo, como assim trabalho de escravo? Fala pra mim, o que que eles fazem lá que é escravo? Não, só mostraram onde eles dormem, tá ligado? Realmente que é um lugar, fudido. É um lugar fudido onde eles dormem, mas é fudido porque não tem outro lugar pra eles ficar, melhor que ficar na rua. Ninguém tá lá prendendo eles, ninguém tá dando chicotada neles, trancando a porta, não é trabalho de escravo. Porque os caras precisam, os caras passam por essa situação. O homem não tem direito a nada, cara. O homem ele não tem direito a nada. O cara não tem direito a trabalho. E quando o cara arruma um trabalho, os caras vão aí até a paz dizendo que tá. Não, você está passando por um trabalho escravo. Aí o cara fala, não tô passando por um trabalho escravo. Não, mas eu tô te defendendo, cara. Tô te defendendo. Não, não, você não vai ficar em trabalho escravo aqui, não. Tu vai voltar pra tua terrinha e passar fome, mano. Caralho, velho. Você... Mas daqui a pouco é isso que vai acontecer. Não, o trabalho de escravo só vale quando é do Estado, né? É, aí pode, aí tá liberado. Ou é pra pagar uma dívida de traficante, qualquer porra assim. Bizarro, ou, cara. Você é santo quando você se envolve num crime, né? Pois não, é. As paradas de certificado que eu tenho aqui, se eu me envolver, falar não, aqui ó, eu me envolvi, mas depois eu mexi um emprego, eu tenho um inglês aqui e tal coisa, porque é rapidinho, cara. Eu acho que eu fico que nem esse Agenor aí. Abre uma apoia-se, ganho um emprego, faço qualquer coisa, agora é só você se humilhar, você sabe? E a narrativa que é aceita nessa sociedade de merda que é. Você mete o caô, né? Eu não tive oportunidade, mano. Por isso que eu roubei, meu. Por isso que eu soltei o fulano e matei ele sem querer. Pois é. Tem que meter o caô. Literalmente meter o caô. Tu acha que eu quero isso pra minha vida, cara? Não, cara, pelo amor de Deus, velho. Também não quero isso pra minha vida, não, cara. Acho que eu quero ficar me humilhando, cara. Eu quero um bagulho decente, cara. Eu quero o que eu mereço, porra. Eu, hein? Chega essa porra de basta querer, velho. E depois ficam cheio de coping pra gente aí, velho. Basta querer, basta você levantar todo dia de manhã, basta você isso, basta você aquilo, basta isso. Fica cheio de frases de efeito, então você que isso, aquilo. Mano, tá tudo uma merda, cara. Eu não entendo esses caras que eles ficam com essas frases de efeito, cara. Esses filha da puta. Esses caras que tem faz frases de efeito, essas paradas, você pode ter certeza de uma coisa. Basta você acreditar, vai tomar no cu, cara. Esses caras que estão falando essas porra, é porque geralmente eles não têm tanta dificuldade na vida, você já reparou? Eu reparei, cara. Tudo fininho de papai, cara. O cara pra vestir essa mantra, basicamente, botar essa mantra e querer passar, geralmente é o cara que não tem dificuldade. Eu não vejo esses caras, ó, passei fome, tal coisa, não sei o que, não fala de derrota. O cara só fala com base. Tá? Tive dificuldade, tal coisa, não sei o que. Não, eu quero alguma coisa extrema. O que é uma coisa extrema? Vou dar exemplo no caso aqui. 2017, 2018, teve tempo aí que, porra, fudidaço. Não tinha nem o que comer direito aqui. Tava tomando leite quente pra ir pra. Lá aí. Não, pode falar, papo reto. Eu tava esquentando o leite assim, e tomava pra a fome dar uma aliviada, e ia pro meu curso. Estudar assim, porra. Mas eu não vou ficar aqui falando pra você, por mais que eu tenha passado dificuldade e tenha conseguido fazer as coisas de estudo que eu fiz, até hoje eu tô estudando. Eu não vou falar pra você que isso é legal não, cara. Não é legal você ter interesse e você não ter ninguém pra te ajudar. Não é legal você ter uma mãe que ganha, como é que ganha um salário mínimo, não te ajudar em porra nenhuma. Não é legal isso. Não é legal você ter interesse nas suas coisas, você conquistar, você se fuder pra conquistar, falar, não, é isso mesmo. Eu não levanto um dedo pra te ajudar. Mas os outros, quando os outros, ela ajuda. Ficar disso aí, velho. Eu sei que com você também é parecido, né? É, minha mãe sempre me ajuda, velho. Minha mãe me ajuda muito. Me ajuda demais, bicho. Não é à toa que eu falo, cara. Se minha mãe morresse agora, eu tava fudido. Fudido. Que bom, cara. Achei que era diferente, mas eu esqueci de sua mãe realmente te ajuda. Minha mãe me ajuda pra cacete, cara. Eu realmente estaria muito fudido. Minha mãe morreu, só tava muito. Minha mãe quase morreu, né? Falei, né? Mas foi foda. Foi foda. Então, mano, isso aí, cara. Eu me sinto mal com isso aí, cara. Eu me sinto mal, cara. Tá correto. Era pra eu estar ajudando minha mãe, não é pra minha mãe estar me dando porra nenhuma. Não é pra minha mãe estar sustentando barbado, velho. Isso que me deixa mal. Isso me deixa triste todo dia, cara. Me deixa triste todo dia. Então isso aí literalmente me deixa lascado. O negócio aí é bizarro. Ainda mais hoje, né? Foi dia das mães aí. Pô, podia estar dando um presente pra ela. A minha mãe eu só não dei presente mesmo porque eu sabia que uma hora ela ia se levantar, pra ela com a arrogância dela. Por exemplo, hoje. Acordei, beleza, tava lá, dei feliz dia das mães pra ela e pra. Pra mãe da. Do meu padrasto. Ah, legal, não sei o que é isso, muito querido. Aí olha como é que é a malandragem. Falou, ah, hoje é dia das mães, eu vou sair, então você arrume aí a casa. Você, ah, arruma a sala, lava os pratos e dá uma passada, dá uma arrumadinha assim no banheiro. Até aí tudo bem, tá ligado? Tudo bem. Agora, porra, você tem que. Não é porque é dia das mães, cara, que você tem que se aproveitar da pessoa, mas beleza, ela pediu um favor, né? De um jeito escroto. Mas mesmo assim eu vou lá e pulei isso. Aí eu tava. Minha mãe, ela paga de. Sabe, na frente dos outros, ela é brabona. Ela gosta de tirar onda com os outros. O cara é pra pessoas da casa, basicamente. Gosta de falar o que ela faz e não deixa de fazer. E papapá, essas paradas, velho. É pra vocês entenderem que. Sabe, a pessoa que fica mentindo demais, vamos entender mais coisas. Você já tá de saco cheio, é verdade. Sim, mas sua mãe peça pra você é. Lava uma louça aí pra mim, você já tá no. Como é que eu vou dizer assim? Na borda do copo. Porra, é, pô. É basicamente isso daí. Porque tem um jeito pra você pedir as coisas, pô. Não é porque é dia das mães que ela tem que se aproveitar que eu vou sair, não sei o que, você lá. Tudo bem, ela sair e eu vou fazer as paradas. Agora o jeito que ela pediu que foi o problema. Aí eu tava arrumando aqui um negócio, vou dar um exemplo que eu tava falando sobre ela aí, que ela gosta de se levantar com outra pessoa, ela gosta de ser maior do que os outros, né? Só um de casa, de fora não, de fora ela é uma santa puta, basicamente. Então, os outros ela tá bem, que não sei o quê, agora de casa ela tira onda. Tava varrendo a cozinha ali, ela falou, ah, Israel, aqui ficou me chamando, né? Ah, Israel, é o quê? Ela, é o que não, viu? É o que não sei o quê. É um forro aqui. Pera aí, mano, tem alguém me chamando no meu portão aqui. Já volto. Beleza. Então, cara, o que a gente tava falando mesmo? Podia ter ido na porta. Ai, cara, deixa eu ver. Olha, é sua mãe, cara. Foi não, tá. Porra, tomei um solzinho gostoso agora. Ô, louco. Tá fazendo isso aí? Tá? Tomei um sol ali bom, velho. Aí vim aqui pra dentro, agora tá frio. Não tava nem frio, tava calor aqui. Vai tomar sol hoje, não? Vou daqui a pouco. Veja, toma um sol aí e tal. Aí o que você tava falando da sua mãe aí? Ah, sim, foi a arrogância dela que eu falei, é o quê? Ela, é o quê? Nada, que não sei o quê, não sei o quê. Ficou falando um monte de merda. Eu só não discuti com ela porque é dia das mães mesmo, pra ela, porque é aquilo. Ela pode fazer qualquer barbaridade, mas se eu fizer qualquer coisa, já aí tá errado. Basicamente isso. Caralho. Mas ela só falou isso, ela só fez isso, porque tinha gente do lado dela. Aí ela tem que comprovar a pessoa, a atitude. Mas sua mãe é borderline, cara? Ah, é, cara. É bastante. Isso, cara. Borderline assim, tipo... Ela tem... Não, ela tem como é que se diz o nome? Ela tem bipolaridade? Tem, de certa forma tem. Depende muito da situação. Pô, se ela tiver num clima ruim, aí ela, pô, exemplo, ela tem um dia de merda. Ela vai fazer questão de deixar tudo uma merda em casa, você tem que ser normal, mas só porque ela tem um dia de merda, ela vai te tratar mal, vai ser uma merda pra ela. O seu dia só porque ela tem um dia de merda. É assim. Caraca, de merda, hein? Aí por isso que eu digo, cara. Eu não me arrependo de falar isso pra você. A gente fala assim, né? Respeita a mãe, tudo bem, você respeita a tua mãe, cara. Mas, cara, a gente não sabe como é que você tá passando lá, né? Não sabe, você não tá lá. Não tá lá pra você ficar falando merda, cara. Eu sou do tipo que. É uma pessoa que não tem estrutura pra ter filho. Ela não tem estrutura pra ter filho. O padrasto tá me mandando, não fala nada. Não faz nada. Não, pra ficar com o moleque que tem esse problema aí de bipolaridade, o cara tem que ser um banana. porra. Não tem como. Como é que vai ter filho? Como é que vai ter um moleque que não tem educação para dar, basicamente? Porque a educação vai dar o quê? Ah, estudar e trabalhar. Isso não é educação, porra. Aí você tá mandando os outros educar teu filho, né? Pois é, porra. Estudar e trabalhar educação desde quando, caralho? Nunca foi. Você falar pra uma pessoa que estuda e trabalha não quer significar porra nenhuma, basicamente. Vai mudar a pessoa em quê? Vai transformar a pessoa em um escravo. É só o sistema que fala isso. Essas coisas me revoltam. Né? Mas enfim, eu já tô acostumado a lidar com isso. Eu também não... Ela não mora assim comigo por muito tempo. Eu sei que uma hora ela vai voltar pra casa dela lá. Então pra mim dá pra tentar, beleza? Agora o meu problema mesmo é... É ficar sem trabalho, sem negócio, porque senão não dou o seguimento às coisas que eu planejei. Caraca, Nossa, essa é a complicação, cara. Lidar com isso tudo, mano. Mas em relação ao problema que eu tive, até agora tô confiante que eu vou resolver. Vai ser uma coisa muito fora da curva, porque eu tenho comprovação aqui, né? Tem um áudio do meu colega, não sei o que eu te falei. Ela recebeu o e-mail para ir para a loja, aí me desligou. Ela me desligou porque eu falei pro encarregado que eu não estava aprendendo sistemas lá. O encarregado falou, vou trocar você de loja. Aí um dia que ele mandou um e-mail no mesmo dia para eu mandar de loja, ela foi me desligou para me atrapalhar. Aí eu tenho uma prova disso. Que disso, né, cara? É porque, cara, eu é uma pessoa filha da puta, isso já tá planejado pra acontecer. Ela não quer saber do meu treinamento, ela quer saber das vendas da porra da loja dela. Ela não tá nem aí. Ela não tem interesse de que eu treino. Ela queria que acontecesse o seguinte. Ela queria que eu passasse os 3 meses de treinamento, aí depois chegasse alguém pra perguntar, ah, sistema, não sei o que, você vai pra outra loja. Porque eu não era daquela porra lá. Ela ia falar, ah, não consegui treinar aqui. Aí, o pessoal ia ficar sem entender, eu, porra, você não treinou, foda-se, seu tempo de treinamento acabou. Aí eu, como é que eu iria pra outra loja assim? O outro gerente, são várias lojas. Aí eu ia pra minha loja, o gerente, ah, você não sabe o sistema, sem condições de você ficar aqui. É mais fácil você errar, não contratar. Eu termino o contrato de 3 meses por aí mesmo de treinamento, não seguir adiante, contratar outro, botar pra treinar e ver se ele vai pegar o risco. Se ele der a sorte de ir pra uma loja que deixa ele treinar, como eu já estive em uma loja assim, só essa loja aí que é uma merda, e todo mundo falou mesmo que era uma merda. Só que eu achei que se pelo menos desse pra eu treinar, mesmo que saísse de lá, pra mim tava tranquilo. Mas nem isso dava. Aí, quem ia se fuder era eu. E ela quer ficar com o rabo preto dela, lindo, né? Ganhando 40 mil por mês. Quem se fode é você. Tá precisando treinar, você tá começando, tá fazendo suas paradas. Mas no Brasil, no gostinho, no mundo é assim mesmo as coisas. Não pode esperar muita coisa das pessoas. Não esperar nada de ninguém, cara. Esse pessoal aí, eles têm tudo mutretinha, cara. Eles fazem lavagem de dinheiro aí, você nem sabe. Sim. É uma grana aí no fundo aí, nem sabe. Estão tudo junto. Agora eu vou dizer uma coisa, ela vai ser processada, não é por. Não é eu que eu tô falando, né? Que eu vou processar ela. Tem um cara que vai processar ela. Vou te dizer uma coisa, cara. Se o pessoal dos direitos humanos, o pessoal de casa trabalhista, fazendo uma investigação ali, ver o excesso que tem de trabalho, porque ali é trabalho escravo, basicamente. É muita mas a maioria do trabalho do Nordeste é escravo, cara. Você acha que nordestino sai do Nordeste, do Bahia, qualquer lugar aí pra poder trabalhar aqui em São Paulo? Trabalho escravo aí, cara. Mas o problema é o seguinte. Naquela loja especificamente é trabalho escravo, nas outras não são assim, entendeu? Nas outras tem sim uma demanda, vai ter dia que você vai pegar, mas não é desse jeito. Porque eu já trabalhei em 2 lojas. Uma loja normal, as coisas funcionam, e essa loja aqui é uma merda. Agora, o povo realmente que tem trabalho escravo, mesmo se você fala do destino geral, você pode falar aí, interior, a cidade, dependendo do tipo de trabalho que pega. Trabalhar Nossa. No mercado mesmo é uma merda. A menina aqui, ela dá hora pra empresa. Se não der hora pra empresa, você se fode. Dá hora de graça. Assina que tem que sair, que saiu 11 horas da manhã, no sábado, e fica lá até as 6 da tarde. É isso aí. Isso não é trabalho escravo, não, né? Isso aí é trabalho escravo. Trabalho escravo, pô. Trabalho escravo. O cara rouba a tua hora. Lugar, tipo, porra, já passei da hora lá. Algumas vezes, uma hora, duas horas. Um dia na semana, beleza. Agora, toda semana, tudo ali, cara. Não tem toda como. Semana. Toda semana. Mas você assinar o bagulho. E outras coisas também, né, cara? E é todo dia isso, você assinar hora. Horas que não existe. Uhum. Horas que não existe, que você não fez, faz assinar. Como se você tivesse feito e você fica lá, trabalhando até com fazer bico. Dando hora pra isso. E sem contar o tempo de experiência, né? Que ela explicou lá. Ela falou que ela trabalhou sem tempo de experiência. Depois ela entrou na experiência, com o tempo trabalhando sem experiência, trabalhou por um tempo de graça pra ele. Ela é assim, foi que isso, que inferno isso aí, cara. A maioria dos nordestinos, é por isso que os nordestinos votam Lula, cara. Vota PT, vota caralho 4. Porque eles não tem porra nenhuma, cara. Então, qualquer coisinha a mais pra eles tá bom, velho. A maioria aí, qualquer coisinha a mais tá bom. O cara falar que amanhã vai dar churrasquinho de gato pra eles, vota no cara. Vota no cara. Pô, mano, lá no Ceará, cara, a maioria do salário é R$400, você acredita? Não sabia não. 400 conto, cara. Quando os caras vêm pra casa, os caras acham que tá rico. É por isso, cara, que isso aí é um curral eleitoral, mano. Curral eleitoral isso daí. Os caras vêm pra cá, acham que até tá rico e tudo. R$400, cara, é só o vale refeição, mano. Porra. Mas é só o vale refeição. Os caras realmente, literalmente, mano, quando o Ratão falou pra mim que a maioria dos nordestinos faz isso porque eles não tem nada, eles estão acostumados a não ter nada, é real mesmo, cara. Eu perguntar à menina, é real, os caras estão acostumados a não ter nada lá. É isso que eles são assim. Bizarro. É, os caras são escravos, velho. Não perceberam. Não perceberam. Muito. Mas bizarro. Mas também a automatização, né, pô? Eles acham que... Por exemplo, nos Estados Unidos, o ano mora da suma, sabe? As coisas são assim, tal coisa. Isso não cria revolta nas pessoas aqui, não, pô. As pessoas não olham. O que cria revolta no povo é o seguinte. Meu vizinho ganhou na Mega Sena, ganhou na aposta, comprou o carro. Aí ele fica revoltado. Agora, se você ganhar na Mega Sena amanhã, todo mundo vai ficar puto contigo. É. Agora, o Lula roubar, ninguém se revolta. Lula fazer tal coisa, ninguém se revolta. O Estado fazer tal coisa, ninguém se revolta. Aí vamos. Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, né? Quando é o cara lá que faz a merda. É tipo você criticar o filho dos outros quando seu filho faz a merda. Aqui, o brasileiro, eu tô lendo o Olavo de Carvalho, cara. Ele tem razão, né? Cara, é sério, tudo que esse cara fala do brasileiro é verdade, porra. É, você vivenciando, você lendo as paradas que esse cara. É por isso que a maioria dos caras odeia ele. Ele fala a verdade, porra. Eu tô lendo um livro que eu sei que você saiu pra ser idiota. E tudo aqui, tudo que ele fala nessa merda aqui é verdade. As pessoas daqui preferem. O jeito mais fácil e prático de resolver um problema, por mais que fique uma merda, um exemplo mesmo, os Lumens. Os Lumens estão se fudendo nessa porra aqui já faz tempo. Eles pegaram um tempo melhor do que a da gente, obviamente. Só que eles não mudaram porra nenhuma. E agora a mudança que tem que vir da gente, a mudança tem que deveria vir de lá de trás até aqui, pô, dar segmento aqui. Exatamente. Mas ninguém tá se preocupando com porra nenhuma. E agora que essa porra vai mudar mesmo, o que a gente tem? A gente tá fudido, porra. A gente não tem homens com pessoas pegando aqui. A gente tem uma geração de TikTok aí, os caras aí que gostam de. Um exemplo é o maluco, tá vendo? É aquele João Guilherme que começou a criar barba, né? Aí tinha um viadinho que falou que sou hétero e tal coisa, mas esse João Guilherme com barba eu pegaria. Olha os papos dos caras. Papo dos caras, velho. Papo do homossexual, velho. Agora o homossexualismo agora é vinculado ao heterossexual, tá ligado, velho? Agora, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, agora tem vínculo. Você quer acreditar nisso, velho? Os caras agora. E eles não são gays, tá ligado? Eles não. Você perguntar, então você é gay? Não, não sou gay, não, sou hétero. Mas eu pego homem, ele tem. É isso que tá acontecendo hoje em dia. Não, filho, isso é errado. Mas não é isso. Pegar homem, rapaz. Pois é. Mas isso é. A narrativa agora é essa. É essas pessoas que a gente tem do nosso lado, porra. E aí, vai mudar o quê? Vai mudar porra nenhuma. Pois é, cara. Infelizmente, é isso aí. Um monte de homem que se diz homem falando igual uma bichinha. Vejo os moleques aí falando igual uns viadinhos. Não sou heterossexual, mas falando igual um viadinho, um pouquinho magro. Nossa, horrível, cara. Falou. Acabou-se, acabou-se. Baião de Black. Tem modo do Baião de Black. Beyond Black. Acabou, acabou. Acabou-se. Aquele sexualidade acabou. Vai ser... Vai, conceitual. Não, pode falar. Eu fui na igreja ontem, foi o amigo que eu falei pra você. Pô, cara, é realmente... Não é pra mim. Eu não gosto de igreja barulhenta, velho. Eu só vou continuar indo porque eu me comprometi com ele. Ó, velho, vou um mês, velho. Só pra pegar o hábito do jeito. E vou um mês aí, mas eu não vou ficar fixo, não. Aí falou, beleza, beleza. Cara, é incrível como as pessoas... Eu nunca vi um cara tão desesperado na igreja com aquela cena dele, velho. Você tem noção, o cara levar a carteira de trabalho, velho. A igreja lá pra ficar... Eu vi isso, mano. Nossa, bizarro. Nossa, cara. Eu fiquei triste hoje assim, porra, velho. Ele tá assim. Levar a carteira de trabalho. É, a vitória vai chegar, que não sei o que, não sei o que. A vitória, não sei o que. Basta querer. Então, porra... Em questão de Deus, tá ligado? Eu não boto fé. Só que, sei lá, cara, não cria um desespero na pessoa quando você fica intensificando aquela dor, aquele problema? Cria, cara. Pois é, porra. Mas aí sua cara, carteira de trabalho pra orar ela, pelo amor de Deus, ele cara. Trouxe a carteira, ele levou a carteira de trabalho, tava lá, assim, mexendo as mãos, não sei o quê. E aí tem aquelas músicas gospel, né? Cantando outras músicas assim, de axé, tava cantando música, aquela música de Ivete Sangalo, Poeira. Aí eles botaram Vitória! Ah, Vitória! Eles cantam música do mundo, né, mano? É bizarro, né? É, mas é porque a gente tem que fazer isso daí mesmo, porque as pessoas, os macacos escutam essas porra, né? Aí eu, caralho, eu fiquei vendo ele ali desesperado, assim, basicamente, velho. Ele tava desesperado, velho. Ele demonstrou mesmo que ele tava desesperado, porque a imagem dele pra mim é sob controle, tá? Era estressado, essas paradas. Mas ali da igreja, a imagem dele mudou totalmente, velho. Eu olhei assim, o cara, meio perdido. Nossa, velho, eu não consigo, eu não quero fazer isso não, velho. Levar, tipo, objeto, acessórios, assim, carta, documento pra ficar passando óleo ungido, esse negócio. Cara, eu não é isso que eu tenho na imagem da igreja, não, velho. Pra mim é uma coisa secreta. Isso aí, pra mim é palhaçada. É, pra mim, cara, pra mim não faz muito sentido, não. Ah, pra mim é tudo palhaçada. Vai de orar a carteira de trabalho, negócio de óleo ungido, isso aí é tudo uma palhaçada. Blasfêmia por isso aí. Na Bíblia não tá dizendo nada sobre isso. Aí eu acabei abençoando objetos, essas paradas, essas porra aí vem de mim. Coisa pagã no geral. Não, mas eu acho que o objeto funciona assim, cara. Se o objeto não funcionasse, a cruz que o Jesus estava não representaria nada. Então você acha que esse negócio funciona? Vai dar tempo de trabalho pra orar? Não, assim, tipo, como é que eu posso explicar? Tem coisas que literalmente é objeto de significado santo. Essa merda de ficar orando por carteira de trabalho, essas coisas. Não, eu já entendi o que você quis dizer. Objeto. Símbolos em si, sim, tá ligado? Porque ele já tem uma base. Uma base, mas mesmo assim, os símbolos podem ser profanados, né? Por isso que Deus disse pra gente não se ligar muito em imagem. Uhum. Só admirar o que Deus fez e já era. Vai começar a jogar agora ou... Cara, eu já tô jogando faz tempo aqui. Aqui, tô esperando você entrar aqui 2 anos aqui, ó. Eu tô jogando aqui. Como é que você joga tão bem com continua conversando assim, né? Ué, eu tava jogando, tranquilo, cara, já acostumo, né? Aqui jogando de boa aqui, nem parece que eu tô jogando, Não parece, não. Eu jurava que você não tava jogando, que você saiu, voltou. Eu saí e voltei, que eu vou resolver o negócio lá fora, mas tava jogando. É, pode jogar. Pera aí que eu tô entrando aqui. Tô jogando mó tempão aqui já, mano. Cara, eu tenho que comer. Tem que comer a comida aqui, mano. Ah, assim, então eu como primeiro, pô. Depois a gente joga, então. Daqui a pouco eu te digo aqui, a gente conversa aí, valeu? Beleza. Vou almoçar agora. Vou dar uma almoçada agora. Obrigado aí, cara, pela conversa aí. Daqui a pouco a gente volta a jogar aí. Que horas, basicamente? Daqui a pouco, quando acabar, que eu te chamo aqui. Já vou deixar o celular carregando mais ainda. Pronto, velho. Beleza? Valeu, vou ficar lá. Falou, cara. Até mais aí. E é isso aí, galera. Vocês ouviram aí a gravação que eu fiz com o cara aqui. Isso aqui é o pós-live. Nos vemos na próxima aí. No próximo VL. Mandem e-mails. Escutem aqui no Vlog. Aqui, isso aqui. Vlog não, né? Vlog. Quem sabe eu faço a Vlog também, beleza? Um forte abraço a vocês aí. Vejo vocês na próxima e tchau.